vou chamar a polícia por tudo que eu tenho para dizer. Já devia ter dito, já devia ter escrito, já devias ter lido, até podia ser um livro, mas cheguei à conclusão que só podia ser isto. 16 tempos que os fãs pediram, muito pouco para quem espera pelo álbum dia. Mas é claro que eu sei, sim, hei de lançar. Tenho força de vontade, minha ex-chick sabe. E ela sabe que eu sei que tenho talent, força nos pulmões, quando sopro velas quase crio neve. E os niggas nessas streets, quando dropo, ficam leves, porque os versos que eu escrevo, man, mais ninguém escreve. Apologize aos fãs, nenhum CD lançado. Quando estava quase pronto, PC queimado. Não fui culpado, eu só sei que tô down, mas um dia voltarei, dog, esperem por mim. Mais, hey. Do início até ao fim no chão, hey. A pedir por mais, yeah. Dizem que é mais, mais, mais, mais, mais, hey. Em todo lado onde eu vou, hey. Dizem que é mais time, chamou-lhe cara boss. Já viste o swag desse nigga, é muito out of moss. Olha a quantidade de dudes que lhe mostram love. Fools fazem cara off, groupies querem extra bros. Aproveita, dá-lhe props enquanto podes, homie. Depois do morto, o meu party vai virar pó, homie. Olha, não esperes que eu cuspa como o Hernani, bros. 30 já não é funny, bros. Niggas querem money, bro. Dizem que agora cuspa bullshit. Todos presos no underground, não percebem a world music. Yeah, como era cool, sim. Eu estivesse na Def Jam, mas damn, aqui só resta club music. Que fazer, nasci em Mons, selva de concreto. Aqui omeletes não precisam ovos, mas agradeço pelo love dos meus fãs, que por mais que eu falhe sempre me mandam props. Mais, mais, mais, mais, mais, hey. Do início até ao fim no chão. Muito R&B, man. Thanks pelo feedback. Yo, estamos noutro nível. Os putos não percebem que esta merda é tudo business, mas esta vai de borla, merda. Passamos várias horas no estúdio a preparar mais um hit. E quando vamos para o palco mostrar todo o people pede mais. Mais, mais, mais, mais, hey. Do início até ao fim.